legislação cuja compra reverte a favor dos refugiados do Mali desde que o norte do país foi tomado pelos radicais islâmicos, norte do país onde se encontra precisamente a capital Bamako. Desta vez, desse mesmo CD que se chama Songs for Desert Refugees, ouvimos os Tomast, com um tema que já se encontrava ou já se encontra no álbum Amatchal. A maior parte dos temas e das bandas Tuaregs ou Kel Tamacheks, como eles se intitulam, que por aqui se encontra, são ainda não editados, ou mesmo alguns deles saíram somente em versões de discos em vinil. Ouvimos o Stomast, o tema foi Heitma. O dinheiro que se faz através da venda desta compilação é entregue a duas organizações não governamentais, Taumaudré e também a Etar, que pensamos serem as duas francesas, ou pelo menos têm a sede em França. É o início da primeira das duas partes da Orelha Extra, com esta excelente compilação, Songs for Desert Refugees, e também os Menomina, do seu último trabalho, Mams. Up family tree. And heavy was my father, a stoic man of pride and privacy. And I don't care much for wishful things. I breathe, because I don't believe in second chances. It's heavy as I leave. As prideful as a man he was, proud my father never was of me. Oh, início da primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, compilação Songs for Desert Refugees, de onde ouvimos os Tomast e depois o regresso dos Benomena com Mams. Mais uma vez, ficou por aqui Heavy Is As Heavy Does e também de volta uma outra banda já nossa conhecida desde 2011, quando editaram o primeiro álbum em vinil e também, claro, o cassete através da Burger Records. São os Moss, 2 M's e 2 S's. Desta vez regressam com um novo disco, o segundo na carreira, que se chama Only Children, e a editora é de Chicago, Trouble in Minds Records. Ficamos por aqui com o tema que abre este novo trabalho, chama-se Spoiled Son. representatives. Can't you see how it done, man? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. Já tínhamos escutado por aqui, salvo erro, por duas vezes e sempre o mesmo tema, este disco, colaboração entre Gabriel Prokofiev e Peter Gregson. O primeiro compôs os temas e o segundo interpreta-os em violoncelo, ou melhor, será dizer violoncelos, já que muitas vezes são gravados violoncelos e depois ele interpreta por cima dessas faixas pré-gravadas, o tema principal, chamemos-lhe antes assim. O disco contém 4 temas originais e depois bastantes remisturas, tanto desses temas como de outros que por aqui não se encontram. Ouvimos Alta Pulsar e vamos ouvir precisamente uma dessas remisturas, no caso a de DJ Spooky para Jerk Driver. Gabriel Prokofiev e Peter Gregson no álbum que se intitula Cello Multitracks. Extra, canal auditivo suplementar através da RUC, Rua Ruby Castrense, isto é, em Portugal, no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar e também na rádio online norte-americana Radio 23, que podem aceder através do endereço radio23.org. Thank you. we have our guesses. Da sueca Frida Yvonen com To The Soul, o tema foi Hands. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18, get out, goddammit! Get the point good. And now, Shindu. Y'all ready for this? Get it down. Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. I'm telling you now, they call me Love and Dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. Yeah, yeah, yeah. If you don't believe I'm all I say, come up and take my hand. When I let you go, you'll cry. Oh yes, he's a 60-minute man. There'll be 15 minutes of kissing. Then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes teasing, and 50 minutes squeezing, and 50 minutes of blowing my top. If your man ain't treating you right, come up and see your dad. I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. man. Call in. Loving then I rock, roll all night long. I'm a 60-minute man. 60-minute man. They call me. Loving then I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. There'll be 15 minutes of kissing. Then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes of teasing, and 50 minutes of squeezing, and 50 minutes of blowing my top. Pop, pop, pop. If your old man ain't treating you right, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man, oh yeah. Compilação já habitué aqui do local, The First Rock and Roll Record. Começámos assim a divulgação do terceiro e último CD com The Dominos, 60 Minute Man, e prosseguimos com o histórico tema de Liz Paul and Mary Ford, How High the Moon. Where there's heaven, how high the moon. There is no moon above, love is far away too. Till it comes true that you love me, it's out of use. Where there's music, how near, how far. Where there's heaven, it's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. Until you will, still my heart, how high. Este canal auditivo suplementar, ainda à primeira das duas horas, para trás, CD triplo de First Rock and Roll Record, e continuamos com os históricos The Doughboys. Finalmente, em 2006, gravaram o primeiro disco, eles que tinham começado a carreira em 1966, 40 anos antes, e que tinham desaparecido sem nunca terem lançado um único disco. Este é já o terceiro, saído este 2012, chama-se Shaking Our Souls. Desta vez, Trail Left Behind. Scattered and far and The Doughboys, do novo Shaking Our Souls. E ainda, enquanto nos aproximamos dos minutos finais desta primeira hora de Orelha Extra, um estilo de música radicalmente diferente do que acabámos de ouvir e que fazem os Doughboys. Estilo de música esse que por aqui gostamos de chamar de contemplativo. O álbum faz muito mais sentido quando o ouvimos na íntegra, mas por aqui nessa impossibilidade vão ficar dois temas. É o regresso da dupla Ryan Gracie e Spencer Williams, que dão belo nome de Drape. Este novo trabalho vem com o título An Idea and Its Map, e os temas vão ser A Crystal Age e Fanfare for a Lake Flies. Um bocadinho mais de atenção por aí agora. A música esta, assim o requer. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. Calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? You supply the innocent mind. And I'll bring the guilty heart. And born together we'll make the perfect romance. You be the ears and the eyes. And I'll be the filthy arms that hold you close for one more moment. Cause true love will drag you out across the yard and set fire. Da primeira hora de hoje, de Orelha Extra, com o mais recente trabalho discográfico para The Fresh Anomalies, o tema-título Long Slow Dance, e até o fim a colaboração entre os franceses Fanga e o marroquino Malem Abdallah Guinea em Fangnawa Experience. O tema vai ser Noble Tree. Thank you.

continuamos na abertura desta segunda hora de Orelha Extra com o trio do contrabaixista português Hugo Carvalhais, para além dele Gabriel Pinto, piano, e Mário Costa na bateria. O último trabalho através da Clean Feed, o segundo na sua carreira, que se chama Partícula, este que traz como convidados Émile Parisien no saxofone e no violino Dominique Pifarelli. Fiquem por aí, acompanhem-nos até ao final de mais uma emissão do Orelha Extra. Alone, and this means it's another day the same. A hotel room, a foreign car, an expressway in the rain. And why am I so all alone? And why am I so far from home? I know too well what sadness means, it's another empty day. Drinking alone in a crowded bar, a thousand miles away. And why am I so all alone? Tell me, why am I so far from home? Know too well what happiness means, it's when I'm close to you. Nice warm bed, a golden moon, and nothing but nothing to do. But now I'm so all alone. And now I'm so far from home. Expressway in the rain. And why am I so all alone? Tell me, why am I so far from home? Esta compilação na Tompkins Square de tributo ao músico folk britânico Michael Chapman chama-se Oh Michael, Look What You've Done, Friends Play Michael Chapman. Começamos com D. Charles Spear a interpretar Expressway in the Rain e de seguida um músico que dispensa qualquer apresentações, Thurston Moore, It Didn't Work Out. Sun and sea, the words were full of fleeting laughter. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. É tempo de apreciarmos por aqui, com um pouco mais de tempo, o músico norte-americano Ty Segall, ouvindo temas de dois dos três álbuns que editou este 2012. Começamos com Slaughterhouse, assinado Ty Segall Band, ouvimos The Tank e saltamos de seguida para Oh Mary. Depois do outro álbum, o mais recente, Twins, ficaremos com You're the Doctor. E Would You Be My Love, Ty Segall. I'm not afraid to die. espaço mais alargado para Ty Segall, dos álbuns Slaughterhouse e Twins. E de seguida damos início a uma recuperação. Primeiro álbum em 1985 para Rat at Red Heart, chama-se Hammerside, Rock and Roll is Dead, Long Live Rat at Red Heart. Recuperação iniciada hoje para o primeiro álbum dos Red Red Heart, de nome Hammersides, Rock and Roll is Dead, Long Live Red Red Heart, publicado em 1985. A banda era originalmente de Filadélfia, mas depois mudou-se para Nova York, constituída por Victor Poison Ted, John Myers, Sonda Henderson e David Rett, tudo gente ligada ao compositor Glenn Branca. Ficamos com dois temas, Plague e No Hears. Para a semana a mais. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. regresso do canadiano Jonas Bonetta e amigos Evening Hymns, o álbum novo Spectral Dusk. Desta vez o tema ouvido foi Moon River. Para prosseguir nesta segunda parte de Orelha Extra, o guitarrista belga Jacques Pirotton, o seu último trabalho, saído na editora Home Records, chama-se Stringly 612. Precisamente guitarras de 6 e 12 cordas que ele por aqui toca. Um tema que tem como título Coimbra e é dedicado ao mestre Carlos Paredes. Thank you. uma grande referência da guitarra acústica de 6 e 12 cordas na Europa, o belga Jacques Pirotton, aqui no seu último trabalho, Stringly 612, acompanhado pelos músicos Boris Smith no contrabaixo, Stéphane Poujean na bateria e percussão e também Philippe Thouriot no acordeão cromático e Steve Huber em saxofone alto. What the hell is this place? dupla italiana constituída por David Tomate e Gabriel Autino. Já conhecíamos o primeiro de um projeto que utiliza o seu apelido e que já por aqui tinha soado. Juntos fazem estes Niagara, álbum estreia na Monotreme. A série editado em 11 de fevereiro de 2013 chama-se Otto, precisamente 8 em italiano. Desta vez o tema foi aquele que foi retirado para single, chama-se Seal. Um outro disco que nos chega de Itália, não que a banda seja italiana, são sim norte-americanos, mas a editora essa é mesma de Itália, chama-se Sons of Vesta. O disco TRIPS, Trips, para Ancient Sky. O tema Wooden Ear. Despedidas da Orelha Extra de hoje com os Ancient Sky e para o fim ainda a dupla Joe Andrews e Tom Alstead, os Rhymey, de Quarter Turns Over a Living Line. Tchau!